Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos, já está no ar o nosso programa Amado Batista de hoje. Aliás, o programa é de todos nós mesmo, né? Porque aqui nós sabemos que o amado, ele é o preferido de muitos, de milhões de pessoas em todo o mundo, em todo o Brasil. E quando a gente fala em sucesso, não podemos discutir, né, esta verdadeira afeição que o povo brasileiro tem pelo Amado Batista, um público maravilhoso construído ao longo de tantos e tantos anos de carreira. Esse programa é exibido em mais de 800 emissoras de rádio em todo o país. E o Edelson Moura consegue chegar, graças às nossas parcerias, a muitas e muitas emissoras de rádio. Graças a Deus, não é? Vamos hoje, meus queridos amigos, desejar muita tranquilidade para todo mundo, muita paz, muita sabedoria, muito amor no coração, não é? Exatamente. Cola teu corpo no meu. É a primeira música do nosso programa. Cola teu corpo no meu, que a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O que interessa nesta vida é uma vida boa. Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa. Quero fazer parte deste sonho teu, ser tua canção e nunca teu adeus. Chega de lutar contra o meu coração. Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração. Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. A gente já está muito tempo nessa estrada, numa profissão tão desesperada. Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça, mas eu nunca sei tudo o que se passa. Quero fazer parte deste sonho teu, ser tua canção e nunca teu adeus. Chega de lutar contra o meu coração. Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração. Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Cola teu corpo no meu, que a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, e é de madrugada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, e é de madrugada. O dia Edelson Moura. Eu tenho aqui dois pedidos para a música secretária. Um pedido é de Bruna. Bruna tem 13 aninhos, é adolescente. A minha mamãe te adora, Edelson Moura. Ela ouve seu programa todos os dias, aqui em Paulistana, no estado do Piauí. Que coisa linda. Muito obrigado, Bruna. E ela gostaria de ouvir a música secretária, por favor. Mande um abraço para ela, o nome dela é Márcia. E para o meu sobrinho, Davi Lucas. Opa, que beleza, Bruna. Alô, Davi Lucas. Alô também, dona Márcia,

Às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Está chegando o dia da volta do programa Amado Batista e também do nosso programa Ligação Nacional, da volta do nosso programa à nossa cidade, Brasília. Nós estávamos na rádio JKFM a partir das 5 horas da manhã e agora vamos passar para a mais tradicional emissora de rádio e uma das primeiras da nossa cidade, que é a Rádio Planalto. Portanto, meus queridos amigos e ouvintes de Brasília, A partir do próximo dia 4 deste mês que vem, nós já estaremos retransmitindo os nossos programas através da Rádio Planalto. Qual vai ser o horário, Edelson Moura? Vai começar 1 hora da tarde, porque lá na Rádio JK, o nosso programa começava às 5 horas da manhã. Muita gente estava dormindo ainda, não é verdade, meus amigos? Agora todos terão a oportunidade de nos ouvir. A cidade de Brasília tem 4 milhões e meio de habitantes. Eu quero todo mundo ligado no Edelson Moura a partir das 13 horas na Rádio Planalto, que vai começar a exibir o nosso programa agora de volta em Brasília com maior potência. Vamos abranger várias cidades, não somente aqui do Distrito Federal, mas também do nosso entorno, o nosso estado de Goiás e muitas outras cidades também de Minas Gerais e Bahia. Portanto, meus queridos amigos, fiquem ligados, porque agora o Edelson Moura estará de volta no nosso rádio em Brasília. E agora, desta vez, no novo prefixo, que é a Rádio Planalto, que vocês já conhecem há muitos e muitos anos. Eu espero todo mundo lá, curtindo o nosso programa, ouvindo e espalhando por toda a cidade. Edelson Moura de volta em Brasília, a partir deste próximo mês, agora no novo horário, e numa nova emissora com maior potência e maior credibilidade também. Cláudia Caetano é nossa ouvinte da cidade de Rio do Pires, no estado da Bahia, e ela ouve pela Rádio Planalto 104,9 lá da sua cidade, diz que ama o nosso programa, pede para passar uma música com Amado Batista das bem antigas. Tá certo, Cláudia, das bem antigas.

bateu a caçuleta. É, infarto mata mesmo e é traiçoeiro, não avisa pra ninguém. Já aquelas pessoas que tomam óleo de avestruz todos os dias, elas naturalmente estarão protegidas, porque o óleo de avestruz contém os ácidos graxos, são ácidos graxos que fazem a limpeza das artérias e também colocam para fora, você bota tudo para fora quando o óleo de avestruz entra na sua corrente sanguínea, vai expulsando a gordura do seu sangue. E aí, naturalmente, você estará protegido. Por isso que eu falo, a gente não deve tomar o óleo de avestruz só porque está doente. Não, ele também pode ser tomado, é o alimento que previne um monte de enfermidades, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, derrames, infarto, psoríase, enfim, tantas e tantas doenças, não é, meus amigos? Que é muito bom você ter em casa sempre um vidrinho do óleo de avestruz Supremo e fazer uso regularmente deste produto, que é muito, muito bom mesmo. Mas olha, tem que ser o óleo de avestruz Supremo, o do rótulo vermelho, este que o Edelson Moura anuncia para todo o Brasil através do rádio. Se for Supremo, você pode dizer, este é óleo de avestruz mesmo, porque ele é inspecionado e cifado pelo Ministério da Agricultura. Ok, minha gente? Pode procurar o nosso representante na sua cidade, como também, se aí não tem representante, você pode adquirir o óleo de avestruz através do nosso site saudecombeleza.com.br. saudecombeleza.com.br. Vamos agora trazer mais um sucesso, Perdido de Amor. Esta música vai para Afonso Mendes, lá da cidade de São Francisco, em Minas Gerais, e oferecendo para todos os mineiros e todos os seus amigos. Obrigado, Afonso. Perdido de Amor. Meia-noite, e eu aqui pensando nela. Quantas flores que morreram tão pertinho da janela. Quem ainda não sofreu de solidão não devia nem ouvir essa canção. Quem não teve o privilégio de amar nunca me entenderá. É por isso que estou perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. Meia-noite, eu aqui pensando nela. Quantas flores que morreram tão pertinho da janela. Quem ainda não sofreu de solidão não devia nem ouvir essa canção. Quem não teve o privilégio de amar nunca me entenderá. É por isso que estou perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Maria Williane, ela é engenheira agrônoma de Araripina, lá em Pernambuco. Nossa engenheira Maria Williane, engenheira agrônoma, ela gostaria aqui no e-mail que ela mandou para a gente, na mensagem que ela mandou, ela diz assim: gostaria, Delson Moura, de parabenizar você pelos comentários e pela bela formação de opinião que você faz durante os programas sobre tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. E a Rádio Estúdio Brasil por ter programas tão especiais. Sempre escuto você através da internet. Ouço mais à noite, Edelson. É a hora que relaxamos com o seu programa do mais amado do Brasil. Na verdade, minha amiga Maria Williane, eu fiquei tão feliz com a sua mensagem, é que eu falei para o pessoal da produção que os comentários que faço, o objetivo deles, na verdade, não é formar opiniões, nem provocar esta formação. O objetivo, na verdade, dos nossos comentários é fazer com que as pessoas despertem, fazer com que as pessoas analisem. Você tem razão, não deixa de ser também da pessoa criar no seu subconsciente uma formação de opinião que muitas vezes ela pode ser favorável ao meu comentário, como também pode ser desfavorável. Eu sei que tem muitas pessoas, né, que quando a gente fala sobre roubalheira, quando elas estão envolvidas ou fazem parte, elas não gostam. Se elas estão envolvidas, fazem parte, são beneficiadas, é evidente, não é? É evidente que elas não vão gostar. Mas eu estou nem aí para essas pessoas, eu estou me lixando para elas. Porque, na verdade, a gente fala aqui o nosso objetivo principal quando a gente comenta, quando a gente fala. É porque o rádio é verdadeiramente o veículo de comunicação capaz de levar as pessoas as informações para que elas aprendam, não sejam enganadas, para que elas despertem, analisem. Esse é o principal objetivo em poder estar dando a minha parcela de contribuição ao nosso povo, à nossa população, para que elas entendam que nós temos direitos sobre muitas coisas, e estes direitos muitas vezes, não é somente roubo de dinheiro, não. Nós somos roubados também nos nossos direitos constitucionais, que às vezes o brasileiro é tão bonzinho, que ele não percebe que até o nosso direito constitucional vem sendo roubado por esses ladrões, por essas pessoas maldosas que entram para a política com o objetivo de servirem a si próprios. E nós estamos cansados disso. O nosso objetivo, quando nós falamos sobre esses desmandos, essas roubalheiras, alguém aí, essa é a pergunta que eu quero fazer, alguém aí fica contente ao saber que José Sarney, ou Renan Calheiros, ou Eduardo Cunha receberam boladas e mais boladas de dinheiro? Alguém fica feliz em saber disso? É evidente que não fica. E doa a quem doer, nós precisamos levar ao conhecimento do público, da nação brasileira, que a cada minuto, nesse momento agora, que este programa está sendo exibido, nós estamos sendo roubados em algum lugar, em alguma cidade. E não podemos permitir que isso continue acontecendo e as pessoas aceitando. É, meus amigos. E como é que aceita-se um ladrão profissional? É você votando em ladrão, elegendo ladrão, elegendo as mesmas pessoas que eu sempre tenho combatido aqui, não é, com os meus queridos ouvintes. E eu, quando eu falo para vocês, é porque eu me sinto em casa, tenho assim a maturidade suficiente por me sentir em casa, por conhecer vocês, saberem que, na verdade, o nosso comportamento profissional não é assim de maneira exagerada na busca de fazer sucesso, que eu, graças a Deus, eu já passei por tantas coisas, meus amigos, no rádio, por tantas experiências. Não é que aqui nós cumprimos apenas hoje o nosso dever de cidadão para que as pessoas possam despertar para poder construirmos um Brasil melhor. E faço com todo gosto isso para que os jovens, os mais novos, venham para a política, entrem para a política, porque é a maneira da gente desmascarar esta gente, tirar estes ladrões da nossa convivência, do nosso país. É uma forma primordial eleger pessoas novas, saber votar. Ô, minha amiga, muito obrigado, Maria Williane, e vamos colocar uma música especialmente para vocês de Araripina, aí no estadão de Pernambuco. Eu amo você. Em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor nunca vai ter fim. Vai ter fim, nunca vai ter fim. Oh, oh, oh, oh. Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Oh, oh, oh, oh. Ah,

Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Continua o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, minha amiga Cida, lá de Livramento de Nossa Senhora, no estado da Bahia. Sou fanzona do seu programa, curto você desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia. Lembro muito, Edelson, de você, Márcia Ferreira, tia Leninha. Gosto demais também das verdades que você fala, dos conselhos, ou coisa boa, né, gente? A segunda mensagem que eu recebo aqui. É, minha amiga, mas você não sabe quantas outras mensagens que chegam aqui. Me xingando, me esculhambando. Outro dia, o pessoal do PT mandou uma mensagem para mim aqui, esculhambando comigo. Engraçado, eu nunca falo, é difícil falar de partido político aqui, porque eu falo apartidariamente, não falo de partido nenhum, mas de vez em quando a carapuça cai na cabeça de um, cai na cabeça de outro, o cara se sente machucado, é a vida. Quem é público, quem está no rádio, quem está na televisão, está sujeito a isso mesmo, não tem o que fazer não. Agora, o cara outro dia estava reclamando porque eu falei mal dos direitos humanos. Eu não falei mal, gente. Eu falei a verdade dos direitos humanos, que vai na casa dos desumanos. Vai amparar os desumanos, não é os humanos. Então, deveria ser direitos desumanos. E tô querendo ainda descobrir quem paga para esse pessoal montar escritório luxuoso com ar refrigerado, água mineral, café, cada escritório, quando se fala em escritório dos direitos humanos, é cada escritório tudo bem montado, carro novo, carro zero, até carro blindado tem nesses escritórios aí. Agora, por que que eles não vão na casa de uma moça que foi estuprada, de uma criança que foi estuprada, que mataram, que tocaram fogo? Lá eles não vão nem a pau. Na casa de um policial que perdeu a sua vida para defender a gente, vai nada. Não vai de jeito nenhum. Agora falou, é estuprador, é traficante, é bandido, é canalha, é cafajeste, tá lá o pessoal dos direitos humanos. Deveria ser direitos desumanos, não humanos. Por que humanos? Vamos agora trazer a música Aeromoça. Nunca vi você passar essa música, Delson Moura. Vai ver agora. Ô Cida, você vai ouvir agora, minha amiga. Canta, Amado Batista. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Informamos que estão reservados aos passageiros fumantes as fileiras de portões de números 35 a 40. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos. Obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. É meu amor ligando de algum país. Pode estar em Londres ou em Nova York, em Buenos Aires ou talvez Paris. Eu atendo e ela fala que me ama e que longe de mim ela não é feliz, que seu avião está pousado em Roma, que eu sou o homem que ela sempre quis.